legal. Futuro é provar que sou legal, eu sei. Mas isso não sei se vão deixar de ser. Eu sei que tudo mais vai pro beleléu, até arrumar o céu. Mas nessa hora eu quero mais é estar com a turma do Pinel.